irmão, sai dessa brisa de revólver, pelo menos hoje. Pega essas armas e ponha de volta no coldre. Sem maldade é que tiro na quebrada tem de monte. Esquece o passado e vamos só viver o hoje. Irmão, sai dessa brisa de revólver, pelo menos hoje. Pega essas armas e ponha de volta no coldre. Sem maldade é que tiro na quebrada tem de monte. Esquece o passado e vamos só viver o hoje. Irmão, sai dessa vida, nunca é tarde, bandido. Dá abraço na sua coroa, um beijo no seu filho. Mesmo que seja astuto, o inimigo é traiçoeiro. Me prometa que não vai ser baleado, nego. Sua mulher te espera, puxa travado o cano. Deus é maior, mas a maldade do mundo é sem tamanho. De qualquer moleque de 15 já tem pistola. O patrão joga na mão, pra ter moral ele te estoura. Não vai ter plantão no horário da novela. Vai ser defamado na reportagem do Datena. Segui por qualquer fita, hoje a polícia mata mesmo. Inventa troca de tiro e passa o gatilho no seu dedo. Todo pobre quer riqueza, uísque sobre a mesa. Mas existem coisas mais importantes. Querer mais nunca foi uma fraqueza. Só veja se compensa e vê se isso tudo é relevante. Irmão, sai dessa brisa de revólver, pelo menos hoje. Pega essas armas e ponha de volta no coldre. Sem maldade é que tiro na quebrada tem de monte. Esquece o passado e vamos só viver o hoje. Irmão, sai dessa brisa de revólver, pelo menos hoje. Pega essas armas e ponha de volta no coldre. Sem maldade é que tiro na quebrada tem de monte. Esquece o passado e vamos só viver o hoje.